Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olhem bem vocês quando derem beijo ao morro, toda a cidade vai cantar. Bato, cada surgiu lembrando. E ser franco é ter cor e pouco amor. Tanto amor que é mais branco o sorriso do negro, e nasceu só sem cor, cheio de amor, e vai vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto por quem nunca soube amar. O morro não tem medo que ele fez, já foi demais. Olhem bem vocês quando derem vez ao morro, toda cidade vai cantar. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. Batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou.